Vamos nessa a partir de agora, você fica com o melhor da Seresta ao vivo. Edmilson Seclado fazendo o melhor do romantismo, a galera. Apoio especial de Ferro Norte. Todo o grupo Ferro Norte, aquele abraço, meu patrão. Doutor José, meu amigo Chaguinha. Galera do Pereira Construções, aquele abraço, meu amigo Pereira. Curtida aí, o melhor da Seresta com Edmilson Seclado. Galera do Lojão de Gararu, alô, Toniel, aquele abraço, meu patrão. É o gato raiado. Galera do Comercial Fernando, alô Fernando, meu patrão. É o Comercial e Frigorífico Fernando ali no Mocambinho. É o meu compadre Nil também, aquele abraço. E a dona Marilene, a esposa do meu amigo Fernando, aquele abraço. A galera da Tropicap Pneus, peças e acessórios. É, em serviço pra você. Ali, próximo ao Albertão. Aquele abraço a toda a galera da Tropicap. Aquele abraço. Meu patrão Tadeu, Pax União. É, o meu amigo Geraldinho, aquele abraço todo especial. Gosta de uma serestinha, aquele abraço. Também, rapaz. Meu amigo. Lá da Jornal, meu amigo Miguel, aquele abraço. Também. Macro Lube, lubrificantes. Aquele abraço a toda essa galera maravilhosa. Que apoia a gente no nosso trabalho. Aquele abraço. Simbora. Edmilson, Teclas ao vivo. Segura aí.